Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A freguesia da Arrentela, no Seixal, tem a funcionar uma loja social que apoia a população mais carenciada com diversos bens. No Seixal Saudável de hoje vamos conhecer esta loja social. Ao telefone temos connosco a Presidente da Junta de Freguesia de Arrentela, Maria Teresa Nunes, que está já preparada para responder às questões de Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. Com a crise económica que hoje se faz sentir em Portugal, têm proliferado pelo país as chamadas lojas sociais. No concelho do Seixal existem já 3, sendo que uma delas se localiza na freguesia de Arrentela. Que novo conceito é este, as lojas sociais? Portanto, a loja social é um recurso complementar às intervenções de caráter social já existentes. Portanto, depois de tanta dificuldade que existe, tanto desemprego e de situações conflituosas e de difícil resolução por parte das autarquias, criámos em bom tempo a loja social da freguesia de Arrentela. Tem como objetivo suprir as necessidades imediatas das famílias mais carenciadas da freguesia, através de doações dos mais variados bens. Como é que surge esta ideia de abrir uma loja social em Arrentela? Portanto, nas várias reuniões da Comissão Social de Freguesia, entre as várias entidades, entre os vários parceiros, começou-se, portanto, a surgir cada vez mais a indicação das dificuldades que as pessoas cada vez estavam a ter, não era? Como tal, começou-se com várias ideias, como poderíamos ajudar, e foi com o andar, portanto, e depois de recolher todos os dados destes parceiros, que decidimos abrir a loja social. Portanto, vivemos num país onde não há emprego, onde não há soluções, onde não há recursos, onde tudo é retirado e, como tal, embora sabemos que isto não resolve na totalidade os problemas, mas pelo menos tenta resolver alguns deles e tenta minimizar estes problemas sociais. Que tipo de bens é que podemos encontrar? Vários artigos, como vestuário, roupas de cama, calçado, os brinquedos, os livros para doação, a troca e venda a baixo custo. Portanto, há uma série de artigos que podem ajudar em as famílias em algumas carências mais sentidas. Portanto, existem também os bens alimentares para apoio a 400 famílias, sinalizados pelo Centro Comunitário de Arrentela, e dizer aqui que também a Junta de Freguesia, juntamente com a Associação Dá-me a Tua Mão, também fornece aos carenciados a alimentação, alguma alimentação pontual, mas que é de grande importância. Essa alimentação é muitas das vezes confeccionada nas próprias oficinas da Junta de Freguesia da Arrentela. E qualquer pessoa pode recorrer à loja? Qualquer pessoa pode recorrer à loja, portanto, são distribuídas a todas as pessoas que se dirigem à loja. Quem quiser fazer donativos, onde é que se deve dirigir? Portanto, há a loja que fica na rua do Independente Futebol Clube Torrense, número 71, na Torre da Marinha, junto ao pavilhão municipal da Torre da Marinha. O horário de funcionamento será de segunda e quarta, das 10 às 12, às terças às 17, das 17 às 19 e às quartas das 14 às 16. E naturalmente, se por acaso houver, também podem contactar os serviços da Junta de Freguesia. Portanto, qualquer pessoa que esteja interessada em fazer a doação de algo que julgue que não lhe faça falta, mas seja necessário para os outros, pode fazer essa doação nos serviços da Junta de Freguesia, que nós encaminharemos. Estas são então as formas de contribuir ou usufruir da loja social de Arrentela. O Seixal Saudável parte hoje para férias, regressa em setembro para dar a conhecer mais boas práticas em saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.